episódio de hoje vamos falar da depressão Elsa, piugas no Natal e tradições estranhas. Fiquem por aqui. Como assim adultas? Um podcast de Sofia Silva e Dulce Silva. E não, não são irmãs. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao especial de Natal. Ho, pessoal. Malta, está frio. Está muito frio, está muito frio. Ainda por cima teve aqui a Elsa. E let it go, Elsa. Olha, ela go away. Não é isso. Ela fala lidar com as depressões dela no psicólogo. Não é aqui. É assim, sabes que uma pessoa com uma depressão, depois de muito tempo, tem que se revoltar contra o mundo. É um bocado como aqueles miúdos da América. Ok. Mas vamos parar de ter uma conversa de idoso e falar sobre o tema. Para falar sobre o tema de hoje. O que é que nos tens para Bem, contar? O tema de hoje, nós acabamos por fazer uma recolha muito engraçada de tradições de Natal, já que vai com o espírito natalício, né, da época. E em Portugal, eu acho que as tradições de Natal são um bocado... são básicas, não são nada de especial, quer dizer, tens o bacalhau ou o peru. Há malta que come polvo. Há malta que come polvo, e isso aí já é um bocado assim estranho para mim. Mas a nível de tradições estranhas, eu acho que não há assim nada muito chocante nas tradições em Portugal, pois não? E eu me lembro, não. Tens a missa do galo à meia-noite, é um bocado estranho, mas... Epá, não é ser estranho a missa do galo à meia-noite. É inconveniente. Sim, é um bocado inconveniente, que os miúdos querem abrir as prendas e tal. E também coincide com a minha hora de ir para a cama, e tu sabes disso. É assim, pronto, em Portugal não há nada de muito especial. Mas nos outros países, Sofia, nos outros países, porque há cada tradição mais estranha. Imagino que sim. Há cada tradição mais estranha em cada país, olha. Eu vou-te contar. Eles em Espanha, eles têm uma tradição que é tipo o cagatio. Eu não te vou dizer o que é que me veio à cabeça quando disseste isso. Opa, mas sabes que eu quando fui a Barcelona ano passado, eu vi montes de troncos na altura de Natal. Eu não percebi essa tradição. Depois quando eu fui procurar, é que eu me apercebi que eles durante a época natalícia, eles estão a encher o tronco, enchem o tronco, com doces, nozes, frutos secos e assim. No Natal, os miúdos vão-lhe bater com um pau e supostamente depois recebem prendas. Eles também só abrem as prendas no dia dos reis. De certa forma faz sentido, porque é quando os reis chegaram. Não é isso, faz bué sentido, porque assim tu podes vir a Portugal na altura dos saldos e comprar as prendas para dar no Natal às pessoas. Boa ideia. É uma ótima ideia. Malta, vamos adotar o que eu e a Dulce adotámos este ano. Só se dá prendas depois do Natal. Depois do Natal, exatamente. Em especial, depois do dia de 27, que é quando eu ouvi uma noticiazinha que é quando os saldos vão começar em Portugal. Exatamente. Vocês não ouviram nada aqui. Suécia. Como tradição estranha, é assistir a um programa televisivo horas a fio. Para mim, isso não é uma tradição de Natal. Para mim, isso é o que eu faço quando estou a procrastinar. Sozinha em casa. De certa forma, também é uma tradição natalícia portuguesa. Sim, eu e o Joca vemos Simpson. Mas tipo, eles veem qualquer programa ou é algum programa específico? Para assistirem ao especial da Disney, From All of Us to All of You. Ou seja, estão a ver a Disney o dia todo? Sim. Isso é o meu sonho de menina. Caramba. By the way, é um programa que é transmitido à mesma hora desde 24 de dezembro de 1959. Damn, girl. Olha, outra cena bué estranha que eu também... já ouvi falar, é aquela a versão anti-Pai Natal. Não sei se já ouviste falar, aquela Pai Natal demoníaco. Não é o Klaus. O Klaus é o Pai Natal, né? Krampus. O Krampus. E ele é tipo a versão Homem do Saco. Em que o Pai Natal te dá prendas, mas o Krampus te leva no saco. Isso deve ser assustador. Já pensaste? A malta aqui, se tu te portares mal, levas carvão, não és raptado. Os alemães a dizer aos filhos, tipo, olha, se tu não te portas bem, chega o Krampus, rouba-te na saca e come-te. Ai, que horror. Isso é só perturbador. Como é que não admira que os alemães sejam todos bem estranhos? Por isso é que eles são deprimidos, meu. Acham que o irmão já é meio do Pai Natal, os vai raptar quando eles estão a dormir. Sim, porque aqui em Portugal é tipo, ah, se não te portas bem não recebes prendas. Em algumas culturas é, se não te portas bem recebes carvão. Os alemães vão diretos para a morte. Não, é só para o rapto. Para o rapto e a morte. Mas eu vi que o Krampus as comia. Isso é só horrível. Daí o assassinato. Se ao menos o Krampus fosse apologista. Outra cena também muito controversa que eu vi este ano, mas por acaso até vi no Twitter. Além disso, também há uma tradição na Holanda que há pouco tempo teve imenso backlash, porque dizem que aquilo é um bocado blackface, sabes? Eles têm aquela personagem que é o Zwarte Piet, acho eu, E basicamente, ele é o ajudante do Pai Natal. Só que ele está a fazer blackface, segundo algumas pessoas. Ele é uma pessoa branca, com maneirismos de pessoas africanas ou africano-descendentes. E eles na Holanda têm a tradição, não é? Estão habituados à tradição e ainda estão a defendê-la. Tradição em si, eu percebo que culturalmente as pessoas não vejam mal com uma coisa que já fazem há muitos anos. Só quando alguém de fora é que lhes aponta. Que realmente, a vossa tradição é um bocadinho estranha. É que tens que, se calhar, reavaliar aquilo que estás a fazer, porque realmente pode ser blackface. Olha, mas a minha tradição de Natal preferida, sem dúvida concordo contigo, by the way, é da Noruega. O que é que se faz na Noruega? Não se limpa. Não se limpa? Na véspera de Natal, todas as vassouras são escondidas para que as bruxas não as apanhem. Na Noruega eles têm medo que as bruxas venham no Natal, what the hell? Sim! O que quer dizer? Que não há varrer para ninguém no dia de Natal. Uau! Mas olha, uma tradição que eu também gosto, adoro mesmo, é a tradição do Japão, sabes? Porque eles não cozinham em casa no dia de Natal. Não sei se já ouviste falar. Sim. Pronto, eles no dia de Natal, nos japoneses, toca aí comer fora num restaurante fast food. Epá! Tentaste fazer isso aqui em Portugal. Eu não gosto muito de bacalhau cozido. Mas still. Não, eu acho que eles vão mesmo, tipo, eles costumam ir ao KFC, né? Sim, sim. Sim, eu por acaso, eu já cheguei a ver desenhos animados em que eles falavam disso, que não faziam uma refeição de Natal em casa. Pô, isso é muito estranho. Se tentares fazer isso aqui em Portugal, não tens... Não tens sucesso? Não, porque a gente gosta do bacalhau. Eu não, mas as outras pessoas gostam de bacalhau cozido. Epá, eu gostava de bacalhau cozido antes de tornar vegetariana. E eu... Pondero todos os anos de Natal tornando-me vegetariana para não comer o bacalhau cozido. Olha, eu faço tofu-lhau, que é muito mais delicioso. É que o bacalhau é uma comida boa. Agora, bacalhau cozido. Eu percebo. Olha, não por cima a cheirar a couves. Tens de comer o meu tofu-lhau com broa e batatas assadas. Olha, não. Bacalhau cozido com batatas, uma cenoura e, como é óbvio, tem couves à volta, que já toda a gente sabe, que para mim é péssimo. E eu tenho que estar, tipo, a sentar-me no sítio mais afastado do prato das couves possível. Sim, já. É para não passar. Já vimos falar aqui neste episódio. O jantar todo a sofrer. Mas outra tradição interessante é na Estónia: a malta vai às saunas. As famílias vão para a sauna. Olha, adorar. Assim, eu não sei como é que eles vão para a sauna todos juntos, porque para mim, ir para a sauna com a minha família. É um bocado estranho, porque sabes que, ok, nesses países estranhos da Europa, eles a dizer a mesma coisa a Portugal, mas nesses países estranhos da Europa, eles têm tendência a não usar roupa na sauna. Olha, aqui também, a única vez que eu entrei numa sauna, deparei-me com uma senhora que, digamos, que não era modelo, nem sequer do Instagram, na sauna. E deve-se ter esquecido a toalha, assim. Oh my God. É só isso que eu tenho a dizer. Não foi uma visão agradável, não. Sabes que quando andava no Solinka, no ginásio, eu tinha uma senhora que ela, todas as vezes que se queria secar, ela ia para a sauna. Porque na sauna era mais quentinho, né? Quer dizer, na sauna secavas mais rápido. Então o que é que ela fazia? Ela punha-se lá, abria a toalha, mandava a toalha para o chão. Eu acho que nem isso acontecia. Ela mandava a toalha para o chão e punha-se ali em formato estrela. Vocês não estão a ver a minha cara, mas o choque está lá escrito. Formato de estrela secar das partes, não é? Quer dizer, trabalhar com a toalha o corpo, por amor de Deus, é para pobres. É para burros. Isso é para fracos. Para fracos, quem é que tipo dormir com a toalha? É para fracos. O balde em chamas na Suécia também é um bocado satânico, não achas? É muito satânico. Eu não percebo porque é que as pessoas gostam de rituais satânicos natalícios. Porque assim, eu sei que antes das tradições de Natal havia aquelas tradições do solstício de inverno, que foi realmente o início de Natal, não é? Os inícios das festividades natalícias. E havia muitas tradições que não tinham nada a ver com o Menino Jesus, né? Que tinham a ver com agradar aos deuses e outras cenas. Agradecer pela comida, agradecer pelo bom inverno. Provavelmente é daí que a ideia do bode vem, um sacrifício para trazer mais benefícios no futuro. Santa Claus is coming to town. Malta, qual foi o pior presente de Natal que vos deram? Olha, eu posso responder desde já. Quando eu tinha 10 anos, a pior prenda era meias. Agora com os 23... Uma pessoa aprecia. Venham ela. É assim, não há nada melhor. Quer dizer, há coisas melhores. Há coisas muito melhores que receber piugas, filha. Santa Claus is coming to town. Por exemplo, uma coisa que eu não percebo nos americanos é que eles recebem o pijama, né? Eles recebem o pijama no dia de Natal e no dia 25 estão a usar todos o pijama novo que receberam. E não lavam. E não o lavam. Ai não! Que nojo! Não consigo. Mas usaste uma roupa que não tivesse de lavar, sem ser casacos? Não. Mesmo os casacos, eu às vezes penso duas vezes. Se comprar o casaco que está tipo na frente, ou ai, só houver aquele que tamanho e eu não for ao último, eu lavo o casaco. E ponho um bocadinho de perfume. Ou se for tipo gabardinas ou assim, que cheira um bocado mais a plástico. Assim, é aquele for... cheiro a casaco, tipo sim, novo. E não. Pelo menos ponho a arejar. Eu ponho sempre a marquise a arejar um bocadinho. Mas se for, por exemplo, um casaco daqueles felpudos, tipo aqueles isso lã. Esquece. Se usar agora aqueles tipo teddy... Eu não uso esse tipo de casaco. Pá, eu sou friorenta. Eu vou-vos explicar. Eu sinto que faço concorrência ao boneco da Michelin quando uso esse tipo de casacos, portanto eu não uso. Eu sinto que faço um bocado de concorrência à Chewbacca, mas. Não me chamo assim doente. Olha, não fazes esses barulhos no meu ouvido. Tá bom. Mas sim. E aquela cena deles receberem prendas, mais prenda do sapatinho. Ah, os stockings, né? Sim. Já pensaste, tipo, isso... tens que comprar prendas miniatura para encher a mamãe? É lá que tu metes as piugas. Metes as piugas dentro da piuga muito grande. Piugaception. Sim. Mas... só botas piugas para lá para dentro. Mas é daí que tu percebes de onde é que vem aquela trend de vender coisas muito pequeninas. Tipo, por exemplo, vendes tudo muito formato pequenino. Olha que mini shampoos dá jeito. Mini shampoos dá jeito, sim. Mas e mini pastas dos dentes. Eu ando sempre com uma mini pasta dos dentes e uma mini escova dos dentes comigo. Ah, já sei. Aquela que se dobra, pessoa, né? Nunca sabe quando é que vai ficar com alface nos dentes. Por acaso. Eu também ando sempre com... É uma boa prenda de Natal, escova. Se tu fores para aquelas cenas de trocas de prenda amigo secreto com pessoas que tu não gostas. Mas dares uma escova dos dentes ao amigo secreto, exatamente. Fia, é a dica. Tu queres criar ódio entre as nações. Claro. Mas tu sabes que eu gosto de ver o mundo arder. Opa, eu este ano, o amigo secreto, eu sinto que fui bué undervalued. Sabes o que é que eu dei? O quê? Primeiro, o Pai Natal secreto, nós nem sabíamos a quem é que íamos dar. Era só comprar uma prenda boa à sorte, que fosse por volta de 5€. Na verdade, eu sei o que é que tu deste, porque eu estava lá com a tua. Pois é. Mas, okay. Mas eu comprei uma daquelas canecas, tipo de café, que tem um motorzinho em baixo, que mistura o açúcar e as natas. E, tipo, tem uma espécie de um... uma cena tipo liquidificador. Que é para fazer um café incrível. É uma mini batedeira. Tipo isso. Para fazer um café incrível. E dele também tem... uma daquelas sugar canes, aquelas bengalinhas de Natal. E a pessoa recebeu a prenda e ficou tipo, ah, que giro. E cagou completamente. É normal. Eu recebi um bloco com velhos. Aí, não recebeste também aqueles biscoitozinhos da Maria Mas isso foi da empresa. Isso foi da empresa. Eu recebi, foi um bloco de notas, tipo do meu amigo secreto. By the way, se não souberem o que dar, chocolates da Maria Chocolates são sempre uma boa ideia, porque são chocolates artesanais. Não bom. São muito caros. E parece sempre que vocês foram mais fancy do que o que efetivamente foram. Por acaso. Isto são dicas dos pobres. Por acaso. Se bem que eu não sou esquisita com chocolate, opá. Nem que eu tenha um chocolate do continente, eu fico feliz. Não é bem assim. Há chocolates e chocolates. E aqueles chocolates. Por exemplo, dica da semana da Dulce. Há Ferreira Rocher no Lidl, pessoal. Marca Lidl. E são incríveis e sabem igual. São muito mais baratos. Eles estão para 2€. Santa Claus is coming to town. Cozinhar para mais pessoas do que as que efetivamente vão estar em casa. Sim. Uma pessoa passa 2 dias na cozinha. Para mim é ótimo se não estiver ninguém à minha volta, porque eu adoro cozinhar no meu... é o meu tempo sozinha. Eu gosto de cozinhar se ninguém me estiver a chatear a cabeça. A partir do momento que está alguém a chatear a cabeça, eu sou tipo, tchau. Sim. Mas tipo, eu o ano passado passei 2 dias na cozinha, malta. Damn. Cabuloso. Sabes que eu faço comida que dura até o ano novo? Pois, porque é depois, ai, para aí, tens que fazer o bolo rei já agora. Eu nem sequer gosto de bolo rei, porque é que tem que ser eu a fazer? Ai, nós bolo rei compramos sempre. Não, lá em casa faz bolo rei. Ai, que horror. Bolo rei, o bolrinho, o pão de ló, meu pão de ló é bem pouco. Pão de ló também. Mas faz tudo em casa. Por acaso o bolo rei nós compramos sempre e o pão de ló também temos comprado agora. Só que nós fazemos quantidades industriais de rabanadas, bolinhos de abóbora. Bolinhos de bolina. Sim, de bolina. Aqueles tipo laranjinha. Com agora, as pessoas chamam-lhe pilharacos. Eu não sei. Para mim são bolinhos de Belina. Mas acho que é uma cena do Norte. É uma cena do Norte, porque eu lá em Vila... Norte, tipo Norte Porto. Porque em Vila do Conde eu já falei com bolinhos de Belina e as pessoas ficam tipo... O que é uma bolina? Mas provavelmente se és bilharacos, as pessoas sabem o que é. Não sei. Eu tive que explicar o que era uma bolina. Uma bolina é uma abóbora mais pequena. É uma abóbora mais estranha. Uma abóbora com um formato estranho. Mais pequena, maior. As minhas bolinas são gigantes. Sim, depende. Porque aquele supostamente é mais pequeno, mas por algum motivo elas são sempre maiores. Os lá de casa são mutantes. Mas, epa, é bué bom. E os bolinhos de bolina são bué underrated. Porque eles são, olha, eles são bué crispy. Pelo menos no momento em que estão a ser feitos. Depois ficam um bocado soggy. Mas eles são bem crispy, são de vegetais, kinda healthy. Tirando a quantidade industrial de açúcar que aquilo leva. E farinha. Mas o açúcar, são super fáceis de fazer. Ok, não são fáceis de fazer porque tens de estar ali a espremer a abóbora e troço. Sim, isso é daquelas coisas que tu tens que cozer a abóbora no dia anterior. Preparação. E no dia a seguir é que fazes os bolinhos de lina. Pois e é. Já agora, também os podes fazer no forno se não quiseres metê-los em óleo. Ok. Funciona que eu ano passado experimentei. Por exemplo, uma cena que eu não faço em minha casa é sonhos. Nós não fazemos sonhos em minha casa. Sonhos deve ser tipo profiteroles e aquilo é o demónio. Sonhos é tipo massa, é tipo fazeres uma fartura, mas puffy. Eu sei, mas tipo, a forma de fazer deve ser mais ou menos a mesma forma de fazer profiteroles. E fazer profiteroles é horrível. Mais ou menos, porque profiteroles é massa choux. Aquela ali é mais tipo... Fartura. Fartura, yeah. E depois... Há aquelas cenas, tipo, há aqueles moldezinhos que supostamente dá para fazer os sonhos com aquele molde e depois a fritar. Nunca resulta. Eu nunca consegui fazer. Tipo, supostamente aquilo é as bolinhas, é meter lá para dentro a massa. Eu gosto de fazer bolachas de Natal. Bolachinhas de gengibre. Oh, canela do Lidl. Eu estou a patrocinar o Lidl. Vamos fazer uma coisa. Eu vou-me queixar agora. Sim. Momento rante da Sofia. Tentei fazer uma receita da Rosana Pancino. E aquela porcaria dobrou quase o tempo de cozedura que dizia na receita. Amiga, mentiste-me. Eu acreditei em ti. Fizeste de acordo com a temperatura do forno americano ou português? Como é óbvio, converti para de Fahrenheit para Celsius. A resposta é sempre 180. Não é aquele... Também... Na verdade não. Às vezes é 350... É 300 em vez de 350 Fahrenheit, portanto é à volta de 170. Mas eles também têm uns fornos. Ela tem uns fornos todos XPTO, isso também importa. Ah, sim, mas tipo, o meu forno, e tu sabes, ele aquece bem. Mas no meio os bolos estão a ficar. Não, isso foi só o teu, que aquilo nunca aconteceu. O teu também ficou meio abatido no meio. Não, o meu estava à direito. E o outro que eu fiz tinha um buraco, portanto faz sentido que ele tivesse abatido no meio. Porque não estava lá nada. Não, o teu ficou, foi mal cozido. Tipo, precisava para aí mais de 10 minutos. Eu adoro comida, tipo, bolo mal cozido. E eu reparei que, tipo, tu não tinhas passado o forno para ar. Tinhas posto em cozedura, tipo, faz circulação de ar lá dentro. Então os bolos crescem mais depressa. Eu não tenho essa opção no meu forno. Só tenho, tipo, cima e baixo a temperatura. A minha cozinha é uma bosta, mas tem um bom forno. Não. Vamos não falar da minha cozinha. É, mas... Por acaso fazer doces de Natal é uma seca. É uma seca tão, tipo, tu passas o dia 24 todo à volta dos tochos. E depois tens que fazer... E creme. E depois tens que fazer, por exemplo, rabanadas para os esquisitos e para os não esquisitos, que é rabanadas com bingo, rabanadas sem bingo. Ai, eu adoro. Ainda bem. Porque eu não como rabanadas com vinho, eu detesto rabanadas com vinho. E, por exemplo, as minhas rabanadas, eu gosto de tê-las secas e ter um molho ao lado. E eu resignei-me a fazer isso, que é tipo, está aqui os molhos. Põe o que quiserem, tipo. Com molho ao lado, porque assim, a pessoa que escolha, por amor de Deus, era botar. Eu gosto de molho de vinho do Porto, só fica ali a levar com o fedor. Pois. Por exemplo, eu gosto de rabanadas de chá, ficam mais crocantes. Santa Claus is coming to town. Sofia, já compraste as tuas prendas de Natal? Tinhas que vir dar-me shame, não tinhas? Sim. Vou-vos informar que é dia 21 e a resposta é: falta-me uma ou outra. Shame. Uma delas é a tua, que é para dar só depois de Natal, mas. Mas nós já combinamos, já falamos sobre isto neste podcast. Não, mas ainda falta comprar prendas para tanta gente. Eu nunca fui esta pessoa. Eu nunca fui a pessoa que guardava as prendas para a não, última. Tu eras a pessoa que comprava com 2 meses de antecedência e me julgava por eu ainda não ter comprado as prendas de Natal. Mas tenho que te dizer que só me falta a tua prenda de Natal, portanto, I'm done. And jokes on you. Faltam tantas prendas de Natal, tu não tens noção. Tu estás tão frita. Porque se tu vais ao shopping amanhã, tu vais morrer. É o que eu vou fazer, eu vou ao shopping amanhã, o que é que eu vou fazer na minha vida? Não entres no continente, amiga. Para mim, o pior mesmo é, tipo, ir comprar prendas de Natal para crianças. Ou pior, para adolescentes. Para adolescentes eu tenho é uma fácil, prima mas não, eu tenho uma prima de 13 anos. Dás-lhe dinheiro. Ela quer dinheiro para a Itália. E eu dei-lhe dinheiro, vou-lhe dar dinheiro para a Itália. Mas depois uma pessoa fica naquela. Ela ainda tem 13 anos. Se ela não tiver nenhuma prenda debaixo da árvore, vai ficar triste. Sim. Então tu tens que ir procurar outra coisa. E tu pensas, que raio é que tu dás a uma criança, com uma pré-adolescente, peço desculpa, com 13 anos? Porque os é fones. Assim. Ele já não. Ele já não. Ela já vai levar dinheiro para Roma. Vocês deviam ver a minha cara de ofendida neste preciso momento. Já me gastou dinheiro suficiente. O que é que tu dás a esta geração? Porque, tipo, quando eu tinha 13 anos, tu podias dar-me uma Barbie que eu ainda ficava mais ou menos contente. Sim, mas ia uma Barbie torcer... também não era barata. Ia torcer o nariz. Mas achas que era uma Barbie a sério? Era aquela rançosa. Estou a brincar, não. E eu tinha Barbies mesmo. Não tinha muitas, mas tinha Barbies mesmo. E tinha bué nenucos. Mas, tipo, o que é que uma pessoa dá a uma pré-adolescente? A minha sorte é que ela está a entrar na fase de gostar de maquilhagem e eu estou tipo... Ah, sim. Mas, por exemplo, tens aquelas cenas que os miúdos todos gostam, slime, cenas estúpidas, tu achas cenas estúpidas? Ela ia ficar a olhar para mim com cara de parva se eu lhe desse slime, ou whatever that is. Aposto que não, aposto que ela ia ficar bem contente. Não ia. É Sara, não ia. É que ela é, tipo, mais sporty, okay. Mas ao mesmo tempo, quando lhe dá, she's a glowing queen. Pá, e eu estou tipo... Eu comprei-lhe um batom da Sephora. Mas na cena, a cena que toda a gente dá às raparigas, dá-lhe uns brincos. É verdade. Menos a mim, que eu não tenho as orelhas furadas. Eu tenho uma coleção de brincos, tipo... dados. Por exemplo, os brincos que eu trago hoje são os guizinhos de Natal. Vocês não podem ver, mas iam apreciar o meu esforço. Por procurar os brincos que... Eu tenho umas candy canes também, que eu vou usar no Natal. O fancy. Não dá para ouvir, mas quando eu abano a minha cabeça faz o barulho do guizinho. Por acaso, eu consigo ouvir daqui, sabes? Daí é que se calhar o pessoal não vai conseguir ouvir. Eu acho que não. Mas é, o que é que tu dás, tipo... Há aquela fase constrangedora entre os 11 e para aí os 15. Em que tu ficas, tipo... Ai, porra, não é isso, é que tipo, se for uma criança mesmo pequena, tu estás num brinquedo qualquer e eles ficam felizes. Olha só, que agora não é bem assim, quando os miúdos estão todos, ai, eu quero não sei o que de Fortnite, quero não sei o que de Minecraft. Mas isso é só uma questão de prestares um bocado de atenção, mas tipo, adolescentes, ela já está naquela fase em que ela não comunica. Sim. Ou melhor, comunica, atenção, ela não é mal educada e tipo, senta-se e fala e conversa com as pessoas normalmente, ela não é antissocial também. Mas tipo, passam 90% da vida deles nas redes sociais como nós. Opa, o que é que eles gostam? Eles gostam de cenas para fazer. É que eu vou dar um flash TikToks. Acho que ela não usa o TikTok. Não sei, dá-lhe uma capa para o telemóvel. Eu sei que as crianças mais pequenas agora gostam das bonecas LOLs e dos unicórnios. Ah, isso sim. O boneco, malta que tem meninas pequenas, as bonecas LOL funcionam muito bem. E meninos pequenos, é a Patrulha Pata, meus amigos. Ah, sim, a Patrulha Pata. Até tipo, aos 5. A Patrulha Pata funciona. E acho que é tipo a Masha e o Urso. Também. Também. O Dougie também é um sucesso com o meu afilhado. Amigos, outra coisa. Na noite de Natal, se vocês tiverem um bebê a chorar, não lhes deem o vosso telemóvel. Porque eles vão querer ver coisas no YouTube, nomeadamente o Dougie. E vai passar o próximo mês a que a única coisa que o YouTube vos sugere é episódios do Dougie. E eu não quero ver um episódio de Dougie. Olha, tens sorte enquanto não é o Baby Shark. Ou então, há um canal no YouTube de uma pessoa com para aí 30 e tal anos que faz reviews de brinquedos. Sim, eu já vi, ele tem imenso sucesso. A pessoa tem imenso sucesso, mas aquilo é horrível. Acho que se chama a Tia Flá ou uma coisa assim do género. Malta, vocês sofrem. Isso e o... Eles adoram unboxings. Pera. E jogos? Não. Nunca. É por isso que eu nem sequer tenho jogos instalados no telemóvel. Eu também não, é uma questão de segurança pessoal. E depois, YouTube. Ai, não tenho internet. Ups, estou sem dados. Sim. Opa, os miúdos agora estão sempre no telemóvel. E por exemplo, agora nesta altura de Natal, eu já estou mesmo a ver os miúdos até à meia-noite, em vez de estarem a jogar dominó ou minha prima Monopoly. Minha prima quer ver o Joker, está naquela fase em que ela gosta das mesmas coisas que nós e que para mim é bué de estranho, sabes? Sim. Para ela virou-se para mim. Olha, no dia de Natal temos que ver o Joker, que eu ainda não vi. Isso não é um filme de Natal? Pois não. Mas eu também ao mesmo tempo fiquei a olhar para ela tipo... Ficas tipo, não, vais ver o The Nightmare Before Christmas. Exatamente, educação. Na verdade vamos ver o Joker. O porque eu também ainda não vi e agora estou à espera para ver com ela que é para ela não ficar triste. Não é um filme de Natal, é um filme deprimente. Amiga, já passaste o Natal rodeada de crianças. Tu queres ver um filme deprimente. Tu não queres ver o Joker à beira de criança. Eles estão lá em baixo. Still... Tu vês o elfo na shelf. Que é para torturar ainda mais. Sim. Que é para eles ficarem permanentemente traumatizados com o elfo na shelf. By the way, é um filme de terror natalício. Para quem não sabe. Não, vais ver Harry Potter. Sim, Harry Potter. Vocês é não um estão filme a ver, mas o caderno que eu tenho em cima da mesa é um Harry Potter. Oh, que fofo. E tem Hedwigs pequenina e Harry Potters pequeninos. Outra cena. Sabes que a J.K. Rowling esta semana teve imenso, imenso backlash. Sim. Imenso drama. E eu li o tweet dela e fiquei tipo, meu, as pessoas fazem uma tempestade num copo de água. Também ela foi um bocadinho passivo-agressiva. Sim, mas aquilo claramente estava relacionado com alguma coisa que se estava a passar naquele momento. Tipo, é aquele tipo de coisas do veste como quiseres, age como tu quiseres, se é o que tu quiseres. Mas, e tipo, e ela disse outra coisa qualquer em baixo, que não era de todo, e eu acho que a intenção dela nunca foi ofender. A cena foi tipo, ela estava a defender uma amiga dela que foi despedida por ter feito comentários transfóbicos. E ela estava a dizer, tipo, estava a defender a amiga, a dizer que tu podes ser aquilo que tu quiseres, mas que não venham cá com coisas que ciência é ciência. E é tipo, ela é a primeira pessoa a fazer queerbaiting nos filmes dela. Sim, mas... aquela cena de Dumbledore. Ai, Dumbledore é gay. Sim, tipo, mas... estás a ver? Só mesmo para chamar as pessoas. E ela sabe que é amada pelas pessoas também de LGBT. E quando ela... tu não te podes revoltar contra a tua própria audiência. A cena é, eu acho que ela não se revoltou contra a própria audiência. Eu compreendo, tipo... se a amiga dela efetivamente fez um comentário que fosse transfóbico com o objetivo de ódio, sim, merece ser despedida. Mas em que contexto é que isso foi feito? Pois. Foi feito a um cliente? Foi feito a um colega de trabalho? Fez um comentário acidental que soou transfóbico? É porque às vezes tu dizes coisas e depois pensas duas vezes sobre o que disseste. Tipo, oi, sim, eu disse isto, não foi com esta intenção, mas é isto que as outras pessoas ouvem. E eu estou outra vez a fazer advogado do diabo. Sim. Tipo, com percebo. Que intenção é que efetivamente a amiga dela fez o comentário? E se isso justifica ou não uma defesa por parte dela? Porque também tens aquela cena de muitas vezes nós defendemos os nossos amigos incondicionalmente. Sim, eu percebo, mas eu acho assim, eu acho que ela foi um bocado um tiro no pé ao fazer isso. Ai, foi um tiro porque muito grande. A audiência dela, neste, ela sabe qual é a audiência dela, é tipo pessoas jovens e young adults, basicamente. E tu agora, neste momento, tens uma cultura que não aceita não ser aceita. Neste momento tens uma coisa chamada cancel culture. E cancel culture. O que quer que seja que tu quer que seja que ela fosse dizer sobre aquele assunto, mesmo que se ela dissesse, epá, a minha amiga fez porcaria e merece o que lhe aconteceu, ela ia ser cancelada na mesma porque foi uma má amiga e não apoiou a amiga. Ou seja, ela ia morrer por ter cão ou morrer por não ter. Portanto, ela optou, podia ter ficado calada. Eu acho que ficava calada. Não sei se podia porque ou não, assim, porque depende do quão público é que aquilo foi. Porque ninguém conhecia, percebes? Ninguém conhecia a amiga. Mas a J.K. Rowling toda a gente conhece. E quando tu pões a tua opinião no Twitter porque queres que mais gente ouça aquilo, tu ficas um bocado mal visto. Eu acho que o silêncio era sim, a melhor coisa que ela podia ter feito. Eu no outro dia tweetei sobre o meu vizinho de cima estar a irritar-me. Sabes? Pá, às vezes uma pessoa tweeta e não pensa muito sobre o assunto. Se o meu vizinho de cima viu aquilo, eu acho que ele merecia. Filho da mãe, doía-me a cabeça e ele ali com um barbequinho a dar-lhe forte. Opa, eu... Às 9 da manhã, gente. Violência. Mas pronto, foram as notícias de hoje. Momento informativo. Momento informativo de como assim adultos. Pessoal, deem a vossa opinião sobre os temas. Deitem cá para fora. Deitem cá para fora. E vamos deixar-vos com desejos de um bom Natal. Não vou dizer de um feliz ano novo, possivelmente ainda sai um episódio antes disso, enfatizando possivelmente um feliz Natal, e a gente vai deixar-vos com um bocadinho de Michael Bublé, porque é Natal. Deus, pessoal, sintam paz, amor. Passem tempo com quem gosta. Felicidade. Sejam iluminados pelo Senhor. Casa. Quem família. Quer que seja o vosso Senhor. O Krampus vai vir se tu não te portas bem. E não se esqueçam de nos seguirem. Como assim, _ adultas no Instagram. Sofia.silva96. E do 96 do no Instagram. E como é claro, o nosso produtor, Joca Amor. Também no Instagram. E no Twitter. E nas redes sociais todas, porque ele não tem outro handle. Fiquem por aí.